7 is good for takeoff, runway 10, 1 to 0 degrees, 11 knots. Take off runway 10, 5, 7, 1, 7. Ready to departure, we have the Webjet 5717 sight after the same airplane. And may I line up and wait, 10? Sure, my dear, you can. Thank you. I'm going at 07, contacting 120, this morning to the site. 1208, thank you, sir. Departure, morning with 577 dial departure. Made the transition. Jet 5717, climb and maintain flight level 340, dial departure. Dial departure 340, request for speed fly heading dial transition. Clear. Thank you, sir. Jet 6749, passa 160, chama 5. Frequência 1251, alterna 3325. 1-10, contact over the control room, good flight. Alright, 1208, thank you, good day, 5898. Salvador departure, good morning, Wi-Fi 5898, with you, crossing 1500, climbing 340. H 5898, climb and maintain level 340, dial departure. 340, dial departure, 5898, thank you. Control, website test 717, request for the British flight heading, please. If I 717, request to receive center on frequency 125.1, enable 133.25. 1251, enable 133.25, thank you, have a nice day, sir. Web 5898, crossing 160. Jet 5898, contact Recife, 1125.1, enable 1-3-2-5. 1251-3225, thank you very much, sir. Good day, 5898. Salvador, bom dia, é o Rio 964. 9645, aciona identificação. Desça e mantenha 2 mil pés, ajuste 1908. Voe direto do Una, da Tenente. Bom dia, Vitor, Kilo Delta, prossiga. Ok, Vitor, Kilo Delta, autorizado para Cipó, nível 090, plano Yankee, decola da pista 17. Primeira curva direita, cumpre o perfil da saída da El. Após da El, voa direto e destino. Controle 120.8, transponda 5101. Perdão, eu entendi radial 180, mas na verdade radial 18, então realmente tem que ser a saída lotar. O vento está de 120 graus com 89, prefere 17 ou 35, comprou direto. Gente, então decola da 17, curva à esquerda após a primeira curva à esquerda, cumpre o perfil da lotar. Até a posição lotar e após lotar direto ao destino, conforme plano, planeante. 090-510 na transporte. Alto, Kilo Delta, 1-2 a bordo, tem livre acionar, chame para o táxi. Delta, das 6 horas, 7 horas, 995 autorizado, chegada a Bonf, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste 1-0-1-8. Chegada a Bonf, desça e mantenha 3.000-1-0-1-8, boa 995. Delta. 04, chegada bom, se desse mantenha 4.000, ajuste 1-0-1-8. 4.000-1-0-1-8-0-4. Taxiando para ingresso, Sargento 1018, Delta. O 9645, aliás, está interceptando o ILS. Ei, 9645, passou Duna, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, bom dia. Bom dia. Autorizado chegada a bom, se desse manter nível 050, vigilância radar. 050, vigilância na bomba 3. Oi, bom dia, é o Rio 9645. Rio, baixou e travou? Baixou e travado. Pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus e 19, Rio. Livre, pouso. 995, desse mantenha 2000 pés, ajuste 10018, reporte localizador. 2018, reportará localizador, voo normal da minha. Ingresso, porte alinhado pronto, vida pelo Delta. Bom dia, chegada bom, se desse mantenha 060, vigilância. 645, Solos 31. Taxi via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Olá, Vitor Kilo Delta, vento uma centena de nós. Nove nove cinco autorizado, sinal do ILS X-Ray. Tá cancelada a restrição em pelo, o amigo localizador. O 1995. Negativo, cancelada a restrição inteira, com a nova localizador, o 1995. Voo no 804, desse mantém a 2000, ajuste o 908. Para 2000, 908, vou lá acertar. Em 07, autorizado chegada a Bonfi, desse mantém a 050. Para 3597, continue descida para 3.000 pés, ajuste 1.098. 3.098, para 3597. Está livre da restrição em bom, senhor? Afirmo. É, 3597. Gol 9.7, 9.5, continue descida para 4.000 pés, ajuste 1.098.